Ok, na caminhada do rap foram categorias que já não sei contar. Passei um ano com sucesso, alguns tentaram me confrontar. Bife, propósito de ser respondido, infantil. Caguei pra eles como um xixi vermelho. Pois é, I'm old school in this shit, and they know. Só que o sucesso exige sacrifício. É claro que muitos me tentam de lado. 15 anos de carreira, sinto pena de quem ainda quer competir comigo, man. Vai se sentir virado. Porque tremer raízes subterrâneas, pouco me preocupo com bifes, são que nem raízes aquáticas. Yes. Sem estabilidade na água, por vezes inundam, mas ainda se armam de serem melhores. Enquanto perca tempo com os The Best, ou conto anos de experiência com mais de 1000 seguidores, incluindo a ti. Engrenei nesta arte na década da crise do rap emoce, com experiência teórica e prática. Hoje estou aqui, estou aqui. A cultura mahala, mina chega. O polícia mahala, mina chega. Continuo a cena, tive o ano da mamala. A crise se convebava, unga comentou. A cultura mahala. Mahala mina shake, kufundisha mahala mina shake. Kutibiwa sena tibiwa nuna mamala. Azizizi kuvebaba unga kumichu. De volta aos planos, este ano tem sido um daqueles que hoje atrás vejo escuro. Falo das vezes que perdi promotoria, tracks em couro. Mas sempre firme, com esperança, nunca deixei me levar. Man, carrego hip-hop no couro. Tenho doutor Renato pelo suporte no Facebook. Admirei ver a minha biografia na Twitter, Google. Isto mostra evolução, apesar de tanta corrupção. Mas contigo, muzinhanes, tem ação. Por liberdade a todos que fazem parte dos meus conhecimentos. Hoje estou no ar, é graças a vocês que me apoiam. Desde o início, é claro que muitos anos foram, mas isto é vício. Galopeia, aos poucos parar é difícil. Eu sacrifico competições, porque enquanto o Hermes já estiver vivo, ninguém vai ganhar eleições. O orgulho não paga imposto, mas suposto não sou melhor, mas muzinhanes engane. Sem minha presença não há sucesso nos beats. A cultura mahala mina chega. O polícia mahala mina chega. Continuo a cena, tiriwa nulava mahala. A gente se convebava, unga comentou. A cultura mahala mina chega. O polícia mahala mina chega. Continuo a cena, tiriwa nulava mahala. A gente se convebava, unga comentou. Yo niggas, esta vai para todos vocês muzinganeses. Mandar um forte abraço ao Macarawing no coro. Sem esquecer My Dream e Bazooka, e é claro, a Yore de Escumar. Nunca me esqueci de ti, man. I got you, nigga. Mandar um forte abraço a todos meus filhos. A Yo Fastborn LG, estou contigo nisto, man. Oron Q, F-Boss, o homem de longa aspiração. Eu nas Bon Yang Star, não me esqueci de ti, mais sangue. Super Snake e todos não mencionados, mando rala.